ZYD 900, 99,3 MHz, escala 99 FM, classe especial, 180 mil watts de potência. Emissora da Rádio Diário do Grande ABC Sociedade Anônima. Transmitindo da Avenida Paulista 326, São Paulo, capital. Caixa Postal 3131, fone 289-4000. Doroteia, um estudo sobre a feiura e a beleza. Doroteia, um estudo sobre a solidão. Doroteia, um texto de Nelson Rodrigues. Direção Marcos Antunes, com Nicole Puzzi, Cissa Carvalho e elenco. Teatro Paramon. Não perca. Eletropaulo, compromisso com o desenvolvimento. Governo de São Paulo, construindo um futuro melhor. Escala. 8 horas, 17 minutos. Música. Roger Williams with a little look. The Holly Roger Strings can buy me love. Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 2,10%. E o volume foi de 1.012.374.000.000. Já no Rio, ficou em alta de 1,98%, com volume de 250.503.000.000. Dólar comercial foi negociado a 13.434,50 na compra e 13.434,60 na venda. O cabo fechou em 14.300 na compra e 14.400 na venda. Dólar turismo ficou em 14.150 na compra e 14.600 na venda. O paralelo, 14.250 e 14.450, com ágio de 7,56%. Tom Costa, Did I Do, Stan Kenton, Eager Beaver, John Williams e Boston Pops, Tijuana Taxi. Thank you. The Sting of Paris, Moscow Nights. Frank Purcell, Venezuela Suya. gala. The String of Paris, Nature Boy. Arthur Felder, Boston Pops. Theme from Moulin Rouge. Mantovani, Be My Love. Senhor empresário, se a sua atividade comercial é ligada ao período de férias, fale com o departamento comercial da Escala 99 FM. Telefone 283-2753. Você encontrará a possibilidade de dinamizar suas vendas junto a um público do mais alto padrão consumidor. Ligue 283-2753. 9:12.